Atlântida, Atlântida, Atlântida. Som da FM em todo o sul do Brasil, 1 da tarde. Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo mundo ouvir também pela internet. Muito obrigado a você que escuta o Pretinho Básico pela internet em outros países deste grande e enorme e gigantesco e... vou continuar arredondando aqui. Planeta. E aí, querido Maurício Amaral? Olá, tudo bem? Beleza, tudo certo. Marcos Pianges? Beleza, tudo beleza. Tudo bacana. Estamos chegando com o Pretinho e conosco a Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Lojas Colombo, celular Claro mais chip por apenas R$32,90 só na Colombo. R$32,90 por mês. Por mês. Só na Colombo. E Coca-Cola, comemore do seu jeito. Opa! Tudo beleza, Pia? Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Meu nome é Alexandre Fetter, somos a rapaziada do Pretinho, estamos ainda esperando o Potter, que vai estar chegando rapidinho daqui a pouco. E a estrela móvel está a 12 mil quilômetros. A estrela móvel está a 12 mil quilômetros de distância. Não, é a Rodaica. Ouvindo o Pretinho pela internet, ela me falou, ela está em Londres e Londres é 4 horas à frente aqui. Ou seja, então agora é 5 da tarde em Londres e a Rodaica ouvindo o Pretinho pelo seu iPhone. Que legal, beijo, Rodaica. Olha, beijo aí, linda. O Fetter tá se comportando, viu, Rodaica? Bota se comportando nisso, cara. Impressionante. Nem eu acredito. Virei um nada, né? Virei um nada, meu. Acabou a frustração, cara. Se fosse em outros tempos, a mina ia viajar e tal, eu já ia enlouquecer. Né? Ia deixar a toalha molhada em cima da cama. Ia fazer xixi com a tampa baixa. Não ia lavar o copo do Nescau. Não ia lavar o copo ia do Nescau. Ia jantar sorvete, cara. Ia jogar play até as 4 da manhã. Mas eu tô completamente mudado. Fui dormir ontem bem cedinho, depois da festa. Aliás, grande abraço pra rapaziada que estavam ontem. Teve uma grande festa aqui em Porto Alegre, chamada chamada, não tem nome a festa, mas a entrega dos prêmios Top of Mind da revista Amanhã. E a gente ganhou 2, né? Nós ganhamos 2 prêmios, fomos lá buscar o blog da Atlântida, foi o blog do Pretinho, foi o blog mais lembrado, e a Atlântida foi a rádio mais lembrada pela 20ª vez, ou seja, 20 anos consecutivos. A Atlântida é a rádio que está na cabeça dos gaúchos, e a gente agradece, motel, hein, obviamente, a sua audiência e lembrança. Motel não teve, cara, né? Não ontem teve, pela teve, primeira né? vez. Deu, foi o motel que deu? Não sei qual foi o motel. A gente saiu pela antes. Primeira vez eu comi coxa de pato ontem, cara. Que coisa, hein? Que coisa horrível, cara. Com pelo de abóbora. Eu achava que carne de peru era dura, mas o pato ganha, cara. Depende do peru, né? Cara, não coma coxa. Sabe, se vocês não falassem que era pato, eu teria comido achando que era galinha. Era pato. O Maurício é tão chucro que pediu batata palha. Não, isso foi tu. Me vê duas porções de batata palha. Eu queria rosa grega. Foi tu, não. Aí chegamos, só pra comentar com a audiência vai gostar de ouvir isso, como a gente é tigre. Chegamos no momento da recepção, lá entrando no local, tinha que se credenciar e tal, o Pianges... batata palha, tem? Ele perguntava, é buffet, tem, aí o Potter perguntava se tinha rosa grega, o outro pedia batata palha, vou contar um troço pra vocês. Mandar um abraço pros queridos garçons que nos atenderam lá, o Dudu, o seu outro parceiro, o Sandro, e um outro que eu esqueci também, cara. A Geisa ou a Sheila, não lembro o nome dela. Uma galera muito querida que nos escuta, grande abraço ao Polidoro da Revista Amanhã, ao Dado Schneider, a todo mundo que tava lá, com quem a gente conversou e tudo mais, era isso então. Na mesa do lado tava o pessoal da guarida da imobiliária, e um deles, negro. Aí quando anunciaram o Pretinho e tal, ele olhou pra nós aqui, eu não esqueço aí, eu também sou Pretinho, hein? grande figura, tava ali com ele também, grande mano. É isso aí, guri. Cara, hoje é quarta-feira hoje, né? Quarta-feira, dia 26 de maio de 2010, dia do revendedor lotérico. Opa! O cara que está na loteria, que faz bolão. Novo Hamburgo. Isso aí, revendedor lotérico. As lotéricas que hoje expandiram o seu ramo, né? O seu, não o seu ramo, mas o seu... Serviço, né? O seu portfólio de serviços. Boa, plataforma de serviços. Boa também. Plataforma é uma palavra muito moderna, né? Uma plataforma de serviços. Olha, Petrobras, Então hoje tu pode pagar conta na lotérica, fazer transferência bancária na lotérica, monte de coisa legal, bacana, legal. Né? Até pra agilizar a vida do consumidor. Dá até pra jogar na Mega Sena, né? Dá até pra jogar na Mega Sena. Hoje também é Dia Nacional do Museu. De novo? De novo, cara. Cara, foi esses dias o dia... foi o dia internacional do museu esses dias, agora é nacional. Por que não fazer no mesmo, hein, cara? É, pra né? bater, né, é. Se é internacional, cada país tem o seu dia nacional. Vai existir na lembrança, né? Daí o povo pensa, já não fui naquele dia internacional, mas vou hoje no dia nacional. Certo. Tá bem. E aí, Potterzinho, tudo bom? Tudo mal. E essa cara de quem acordou agora? Não, pior que não. Também é o aniversário de uma pessoa que me mandou uma mensagem, eu não sei quem é. Meu nível. Parabéns. Aí, parabéns a você que parabéns tá de aniversário a você, hoje. Parabéns a você. Vamos aos destaques. Tá tudo bem, Potter? Não? Tudo bem. Não, fiz fisioterapia, cheguei atrasado aqui. Ah, tá bem, tá beleza. Chegou foi atrasado. Comer lá com o Diogo, não foi? Não deu. Destaques do Clique RBS para esta quarta-feira. O Peru tremeu de novo. Tchê! Hoje de madrugada. Mas tá de pé, viu? O país Peru foi atingido por novo terremoto. Os tremores atingiram 6,3 graus de magnitude na escala Richter na região de Lambayeque. É muito difícil fazer stand-up comedy lá, cara. Só faz sit comedy. É. Apenas no mês de maio já foram 12 registros que de abalos isso? sísmicos no Peru. Que isso? Bom, teve até no Acre, né? É, foi sentido no Acre. 6 pontos alguma coisa. Aí, o Acre é fronteira com o Peru, né? É. 73% dos gaúchos se consideram endividados. Posso só dar uma resposta para a pessoa que está me ligando aqui no ar para saber que eu estou no ar? Marcelo Nova, estou no ar. Depois falando, depois, menino Marcelo. Claro, depois. Marcelo exato. Nova, cara. Marcelo Nova, é mesmo? É. Pô, que beleza. Do Camisa de Vênus? É, ele mesmo. Vai da Penélope. A Penélope tá gostosinha, hein, cara? Pô, que legal. Depois fala para ele. Tu mantém relações com o Marcelo? Sim, Nova? Sim, é? Sim. Sim. Uma longa data. Bacana, e que tu bacana. usa entorpecente? Não, ele... claro que não. Nem ele usa mais. Será que não? Não mano, usa mais. Ele usou uma época, né? Da vida, mas não usa mais. O Raul Seixas usava. Usou também uma época da vida. Hoje não usa mais definitivamente o Raul Seixas, cara. Eu descobri quem tá de aniversário é uma das minhas melhores amigas, a Dani de Lisboa. Dani Abreu. Melhores amigos, você não tem telefone dela. Não, é porque ela mora em Lisboa, né, cara? Legal. Me deu todos os DVDs do Gato Fedorento. Certo, claro. Ela que me deu. E tá em Floripa ouvindo a gente com outro celular, por isso que eu não reconheci. Pode crer, Dani. Pode crer. Beijo pra família dela, beijo pro Ratinho também, pai dela. Tá bem. Tu pode até mandar mais beijo pra Maurício. Quer mandar beijo? Não? Posso continuar aqui nos destaques comentados do Clique RBS? Desculpa, foi. Continuando, 73%. Que isso, Pi? 73% dos gaúchos se consideram endividados. 19% possuem 50% ou mais da sua renda comprometida com dívidas. Caraca! Cheque especial e crédito pessoal lideram os tipos de dívida. Segundo economistas, o endividamento pode ser explicado pelos gastos com a Páscoa e com o Dia das Mães. Cara, é. Pra que dar presente, pra então, mãe, né, se não cara? Tem, mano? Sabe? Cara, é só perde controle, cara. É o crédito que faz as pessoas perderem exatamente, o controle. Exatamente, cara. É que assim, ó, o consumir, né, o comprar faz bem pra autoestima, né? E a pessoa podendo pagar em 48 vezes. É, o cara vai lá e compra várias coisas em 48 vezes, aí acabou a grana do mesmo. Certo, porque o comprar, ele é tido muitas vezes como sinônimo de poder. Exatamente. E qualquer pessoa gosta e tem prazer do poder. É isso aí. E se engana. E às vezes não pode comprar. Claro, e por isso entra o crédito. Porque o crédito dá a falsa impressão de que tu pode, e na maioria das vezes tu não. Exatamente. Assim foi nos Estados Unidos. Às vezes o cara tinha um cartão de crédito, estourava aquele cartão de crédito e pegava outro. Estourava aquele outro e pegava. Foi um montão de. Aí parou tudo. Aí depois foi pra hipoteca da casa. Começaram a dar crédito pra quem não tinha condições de pagar. E mais adiante ainda para. Continua, né? Ninguém poupa. Porque daí foi lá o governo e deu um monte de dinheiro e essas dívidas ainda existem, entendeu? As pessoas ainda não pagaram aquelas dívidas. E mais adiante ainda tem uma outra frase importante. Muitas vezes posso, mas não devo. É verdade. Posso, mas não devo. Posso, mas não devo. E aí vem sempre aquele gerente de banco amigo que te dá uma ligadinha e diz: e aí, fulano, tudo bem? Pô, tem um dinheirinho barato pra ti aqui. É sempre quando tu não tá precisando. É, o cara vem te oferecer uma graninha. E aí tu vai lá, pega um empréstimo pessoal no banco e senta na gema. Tem que mentir pro banco teu telefone. Eu dou do Piangas. Sempre, cara. Aliás, tudo. Pra operador de celular, tudo é curso de inglês, é tudo Piangas. Relação com o banco é uma relação que, por mais que pareça impessoal, uma relação pessoal, porque tu mantém uma relação com o gerente do banco, entendeu? É uma relação, digo mais, homossexual. É por isso que eu não... com a bunda e o banco... É por isso que eu não olho pra cara dele, eu sou antipático com o gerente. Não, cara, não, não, o gerente tá lá pra te ajudar. Agora, senhor, dica, tá no cheque especial, vai renegociar, é muito simples, cara. É muito simples, juros é absurdo o cheque especial. É isso aí. Vai renegociar que tem um juros melhor pra você que tá no cheque especial. Você tem uma dica também, não paga, que daí daqui a 3, 4 anos o banco vai... Olha, e aí aquela dívida de 60 que tu me deve, quer pagar 12? Isso aí também, tem isso. Aí funciona isso. Não, nós não podemos ser irresponsáveis pra dizer que não pague. Nós estamos brincando, obviamente, mas é um expediente utilizado, né? Pessoal, a dica do Fetter. Não é dica. Fetter, se tem tanto rico aí alegando falência, meu, e não pagando suas dívidas, por que que o pobre, por que que o trabalhador não pode alegar falência também? Sabe o que o rico fala? A frase do rico, quem não deve não cresce. É. Isso é verdade, cara. Eu até tava lendo aquele cara Eike Batista. Falou assim, a única forma de enriquecer no Brasil é se endividando. Se continuar assim, eu vou estar na capa da Forbes logo. Copa vai alterar horário de funcionamento de bancos no Brasil. Olha que beleza. Quem não tem nada a ver com isso, como é que fica, né? Nos dias dos jogos da seleção brasileira, não será obrigatório o funcionamento ininterrupto das agências entre 12h30 e 3h, que são os horários de jogo do Brasil, né? 11... E 13h30. Isso aí, pelo menos na primeira fase. O objetivo, segundo o Banco Central, é evitar falhas de segurança nas agências e também no transporte de valores. Lembra nos dias de jogos da seleção? Teve um título que o Brasil ganhou, os caras comemoraram jogando foguete. E aí assaltaram. E aí os caras explodiram um cofre bem na hora. Gênios, né? Gênios, cara. Gênio do crime. Gênio. Enquanto isso, o Tico Santa Cruz tava pelado lá no aterro do Flamengo. Gênio, né, cara? Gênio. Gênio também. Fazendo um protesto nu. Aliás, pra primeira fase, né, vai mudar toda a programação das TVs, né? E muitas TVs abertas, né? TVs abertas. Isso. Os jogos serão às 8, às 11. 8h30, 11h30 e 13h30. Seguido, primeira fase tem em todos os horários, né? Então, o Brasil joga 13h30 duas vezes e 11h30 uma, né? Exatamente. Primeiro 13h30, depois 13h30 também e 11h30 terceira. Eu acho que é isso aí. Acho que sim, contra Portugal mais cedo. Polícia de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, investiga incêndio criminoso em caminhão do Tribunal de Justiça. O caminhão carregava inúmeros processos e foi queimado em frente a uma pousada no bairro Planalto. Capaz que foi... É, capaz. Imagina. 70 cidades catarinenses participam do Dia do Desafio. O Dia do Desafio propõe que seja feita qualquer atividade física durante 15 minutos. O Dia do Desafio surgiu em 1983, durante um inverno rigoroso, numa pequena cidade do Canadá. Quando a temperatura chegava aos 20 graus negativos, o prefeito sugeriu que às 3 da tarde todos saíssem de casa e caminhassem por 15 minutos. Pra se aquecer, pra se demais, mexer, né, cara? Tem que se mexer, a pessoa tem que se mexer, cara. Tem que ser sexo. Ativo o corpo. Sexo pode ser, uma caminhada pode ser, uma corrida pode ser, bike. Uma academiazinha, bike, natação. Pilates, natação. Tem que se mexer, levantar velho. No mínimo parede, meia hora por dia também, tem que se mexer. É verdade. Lavar mexer as articulações, sexo fazer o sangue mesmo afinar e correr mais rápido pelas tuas veias, pra limpar as veias, pra não ter problema cardíaco na sequência. É verdade, uma caminhada, atleta, tipo, assim, né? Um cara que atleta. É verdade, o Ben Johnson. Uma simples caminhada na quadra muda o humor, cara. Muda! Tem dias, cara, que tu passa uma manhã, encontra a vizinha, 10 da manhã, e hora, encontra, né, aquela vizinha gostosa. Também, melhora muito mais. Mas naqueles dias tu acorda dia cinza, meio cabisbaixo e tal. Dia frio. Dia frio. Bom lugar pra ler um livro. Tende a ficar encolhido. Aham. Aí experimenta caminhar, cara. Tu começa a enxergar, tu vai perceber, sentir, muda, cara. Muda. E tem outra coisa também boa de fazer. Quando tu acorda num dia frio, assim, continuar na cama, experimenta ficar mais 5 horas na cama pra ver como muda tudo. Muda pro pra pior. Pra mim muda pra pior. Também. Eu levanto culpado. Eu levanto culpado. Eu penso, cara, passei 5 horas na cama, velho. Essas 5 horas não vão voltar na minha vida, entendeu? É verdade. Olha só o que tu pode fazer na cama, olhar um DVD. Tu pode ler um livro na cama, tu pode pegar o computador e ler várias notícias na cama, tudo deitadinho, olha, tapadinho. Potter, definitivamente não concordo necessariamente com a ideia de que a vida começa aos 40, mas que ela muda tremendamente a partir dos 41, 42. É um absurdo. É até 5 anos atrás, isso que o Potter falou, acontecia comigo. É verdade. Eu não me importava de ficar na cama. É verdade. Inadmissível isso agora, cara. Daqui a 10 anos a gente conversa. É verdade. É verdade. É verdade. Cara, é uma perda de tempo. O Fetter matou de tempo. É uma avó, culpa depois. A minha avó já dizia isso. Pra que dormir tanto? Isso. É perda de tempo. E ela não entendia, né? Claro, é verdade. Cara. Acordado, tu vive as melhores coisas da vida, né? É. Ainda que dormir seja uma delas. A necessidade do sono muda, né? É verdade. Muda a necessidade muda, do sono. Vamos aos destaques aqui? Vamos aos destaques, cala a boca, Marcelo. Aí, né? Por favor, né? Por favor, não, cala a boca. É cala a boca, tu, Marcelinho. É verdade. Um julgamento mais esperado do ano. É hoje? É hoje que começa. Aonde? O julgamento do americano que vomitou em menina de 11 anos. Que isso, lembrando. Que nojo. Jovem de 21 anos será julgado a partir de hoje. Ele assumiu que atingiu intencionalmente. É verdade, eu vi as imagens. Uma menina de 11 anos. É verdade, é verdade. Com tomate e miojo. Tinha milho também, Marcelo, milho. Durante uma partida de futebol, ele colocou o dedo na garganta e vomitou na menina que estava sentada na fileira de arquibancadas logo à sua. É verdade. Vai ter ideia essa, uma pita te enchendo o saco, tu... Fica a dica, né, Fé? Fica a dica, aí não dica. É mais, olha o mijo! Ladrões exageram nos explosivos e destroem banco na Alemanha. É queimaram verdade. Dinheiro. Não precisa ouro. Explodir, né? Não precisa. Bandidos tentaram não roubar precisa. O banco em Males. Aonde? Males. Males. Eles colocaram muita dinamite e a parede da agência bancária foi praticamente destruída. E eles foram presos, Marcelo? Não sei se foram presos, não tem uma informação. Estamos apurando com o nosso repórter alemão. Tu já foi melhor, Marcelo, tinha imagens. A produção já foi melhor, né, Marcelino? É verdade. Segura o cabo aí, Marcelino. Ontem mataram o cameraman 1, lembra aqui? Mataram, deu uns tiros no cameraman. Mataram o Gilmar. Né? Ainda tem mancha de sangue ali, Marcelo. Não, então chama o corpo aqui pra sempre filmar ele um pouquinho. Vê deteriorando, né? Televisão verdade. Eis que desapareceu, volta. E marido tem que escolher entre atual e antiga esposa. E agora? Chinês terá que se divorciar de uma das duas. Ficar com as duas não dá. Xion Six Everston. A ex... É um chinês alemão, né? Foi sequestrada pelo vizinho. Em 97. Viu a caminhada? E reapareceu agora, 13 anos depois. Coitado do chinês. Mais gorda, mais velha, mais usada. Não perca Tribunal na TV, na Bad News. Muito bom, Marcelo, muito obrigado. Vamos dar uma rodada por aqui agora, Pi, manda bala aí. Você lembra do e-mail aquele do Manias, que quase todo mundo tem? Ah, não gostou muito, né? Voltou, tem mais um, pastor. Toma mais um, então. Galera do PB, melhorando um pouco o e-mail do PB das 13 sobre manias que quase todo mundo tem, proponho a inauguração de uma nova série chamada Você Tem Problemas e Não Sabe. Então vamos ver se dessa vez a coisa embala. Tá, o caco de Balneário Piçarras. É. Você tem problemas e não sabe quando. Você coloca o despertador pra despertar quando não precisa. Melhorou. É, isso eu fiz. Melhorou. Você conta mentalmente os degraus quando sobe uma escada. Dá certo. É bem dodói, né? De muleta. Bem dodói. Eu andei de muleta, eu contava. Mais uma coisa importante: se você mora em um prédio e tem que pegar elevador pro seu andar, sei lá, terceiro, quarto, quinto andar, primeiro, sexto andar, vai de escada. Vai de escada. Sobe a escada, desce a escada. Normalmente, deixa o elevador. Onde tem escada rolante, tem escada fixa. Vai pela fixa. Boa. Essa outra aqui é bem dodói. Se a pilha do controle remoto tá fraca, fica apertando os botões mais forte, ou então começa a dar umas pancadinhas. Uma batidinha, mas funciona. Não, às vezes funciona, cara. A pancadinha funciona. É porque dá uma mexida na pilha. Na pilha, né? Pancadinha sempre funciona. Claro. Outra coisa boa também é botar a pilha no sol. Quando tá acabando, bota no sol pra pegar energia. Eu sabia que era no freezer. Cara, isso é no sol. Bravata. Não existe. Não é nada, cara. Nem no sol, não, nem no vento. Esquenta um pouquinho e dá energia, mas depois logo acaba. Sim, dá mais um dia. Tem uma batata cozida, cose a batata ali e põe as pilhas dentro da batata. Também funciona. Outra coisa também é botar a batata no nariz. É mesmo? Continuando então, Pi, né? Antes que piore. Perfeito. Se você responde quando, por exemplo, o Silvio Santos faz uma pergunta na TV. Ou diz boa noite pra Fátima, verdade. Boa noite. Eu dou sempre. Eu dou pra Fátima. Essa lista eu tô gostando. Tira a meia, mesmo vendo que ela tá suja, dá uma cheirada. Ah, clássico. Mas óbvio. Mas né? É óbvio que tem que cheirar a meia. Cheira as duas, enfia as duas, né? Essa tem outra aqui, mania de perseguição, tá com problema. Passa por uma roda de amigos, eles estão rindo e tu fica pensando, estão falando de mim. É isso aí. Não. Tu sente isso, cara? Não. Eu aí não. Não, mas eu concordo. Mas geralmente a gente tá rindo de ti, meu. Se vai ao banheiro, lava a mão e quando sai, dá uma cheiradinha nos dedos. Mas isso é necessário, né? Pra ver se não ficou um fedor, né? E pra fechar isso? A lista, se não gosta do PB, mas continuou escutando, tá com problema. Igual uma menina boa, falou que... falou que parabéns, Balneário Sarra. Que acompanhou, que não gostou de Lost, começou errado e acabou mais errado ainda, assim, no Twitter. Perdeu assim. 6 anos da vida. Perdeu 6 anos. Eu fiquei pensando, quem é que consegue suportar durante 6 anos, 119 capítulos, sem gostar de alguma coisa? Tem gente que suporta um casamento. É impossível, anos. Né? Não tem... Não gosta... Não, qual o programa de TV que tu não gosta que tu olha, Alexandre? Nenhum. Cala a boca, Pianjas. Não, tu não olha. aliás, tem uma... Aqui, mas isso não é em função do fim que o próprio Marcos falou que foi uma porcaria? Mas não foi uma porcaria. Cara, sim, não, mas pra última, ela deve ter a sido. A última temporada foi pra uma ela porcaria. Deve... Mas o final ela foi demais. Mas o final foi bonito. Não, mas é que tá. Ela odeia a série. Só que ninguém odeia. Tu entende que são 6 anos espaçados. Sim, mas não pode estar olhando. Aí que tá, não olha, né? Claro que é simples. Mesa redonda de esportes, cara. Eu acho uma coisa detestável, cara. Eu adoro. Mas o cara sempre vê. Bem amigos, por exemplo, do Galvão Bueno. Eu odeio o Galvão Bueno e vejo todos os caras. Cara, falou tudo. Redação que não chega a lugar nenhum. Quer dizer, eu não odeio o Galvão Bueno, não. 300 canais pra tu assistir, tu fica ali 2 horas ouvindo os caras falarem do Palmeiras e do Fluminense. Mas não acho que sempre tem um motivo que faz, além do ódio. Por exemplo, tem eu adoro ficar vendo programas de igreja na TV. Ah, para, Pia. Sim, sim, sim. Pá. Acho fascinante, mas pelo contexto, pelo conjunto da obra que ele fascina. É que o Pia é meio pastor, ele gosta daquilo aí. Não, mas não é. Os caras são bons, cara. Os caras são bons. Eu analiso tudo: o comportamento, a carência, a oratória, o que as pessoas esperam, o que elas acreditam. É. Tudo aquilo ali me fascina. Eu adoro aquilo ali, tia. Já trabalhei na empresa do bispo? Então, olha aí. Eu te assisto. Não posso negar que assumi alguns trejeitos de pastoril. É verdade, de pastoril. É verdade. Então, tá bem, lá, vai daí, Eba. Todos os pastores da... Não sei se você já notou, todos os pastores falam... Cala a boca, Marcelo! Falam igual, né? Imitam o Edir Macedo. Misturei a que tive com Cavaleiros do Zodíaco e agora tô cagando Meteoros de Pegasus. Eita. Isso é só pra quem sabe, né? Misturei a que tive com Caninha 51 e caguei teus avôs, é. Misturei Activa com Embratel e tô cagando barato pra caramba. Misturei Activa com Gillette e o primeiro festão, o segundo festão e o terceiro cocô fez. Tchan, tchan, tchan, tchan. Vai, imagina o tamanho. Rodrigo Fortes Munchou de gravata aí, mas mandou pra gente lá de Joinville. Muito bom. Pra ele ter falado da Gillette, ele tem mais de 40 tranquilamente. Né? Não, tem, primeiro festão, segundo festão. Eu tenho 29. A última da Gillette que eu lembrava era Gillette, sua melhor imagem. Gillette. Dá vontade de fazer barba sem o Vitor, mas ele ficava fazendo barba sempre. É por isso que não faz mais. Que loucura. Não, acabou, né? Há quanto tempo tu não faz a barba, Pianjas? Cara, assim de passar, a Gillette de ficar mesmo. Com a bundinha lisa, assim. Cara, eu vi uma vez o Pianjas de carinha limpa. Não, de Gillette nunca. Sim, 100% nunca. 100% nunca. Eu tirei já dos lados aqui, mas deixei cavanhar. Cara, eu não consigo mais, cara. Faz uns 20 anos que eu tenho barba, não consigo mais tirar, cara. Ah, eu tiro, de vez anos. Em quando eu tiro, por exemplo, pra tirar o barba visto. Barba não, barba pra fazer assim, sim. Né? Tipo. O visto pros Estados Unidos, por exemplo, eu limpei a cara, que diz que é uma coisa absolutamente subjetiva, uh-huh. Né? Então eu peguei e limpei com Gillette mesmo, claro. Aí passei. Tem uma história muito boa de um cara, eu li um texto do cara falando que tirou passaporte pra ir pra Israel. Eu acho que tu é aprovado quando chega em Israel, né? Não tem passaporte antes, né? Não tem visto. Visto. Você chega lá, ou eles te deixam entrar ou não deixam. Eu acho que o único visto que tu tem que tirar antes é o dos Estados Unidos. Os outros todos são não. O cara chegou Canadá antes, né? O cara chegou em Israel tranquilão, cara judeu, né? Chegou em Israel, pá, óbvio que vamos deixar entrar. Abriu o passaporte, olhou pra foto. Tinha um Bin Laden ali, ele tirou a foto do passaporte de barba, então. De barba gigantesca. Não, gente. Senhor, não vai poder entrar. Tinha certeza que não ia entrar. Tá certo. No fim entrou, né? Ô, queridos, vocês estão ligados agora? Querido. Vocês estão ligados que tem Ruffles, sabe a Ruffles, a batata da onda? Tem Ruffles de vários tamanhos. Olha, mano. Olha que beleza. Pequenininho. Médio. Vamos. Dá pra abrir, meu? Dá pra twittar aí, pequenininho, daqui. Médio e grandão. Olha que cara, beleza. Isso, pra mano. Mim, pra nós e pra... Galera. Pra mim, pra nós e pra galera. É isso aí. Eu gostaria de ir pra galera. Pra mim, pra nós e pra galera. Eu vou pra galera. Que beleza. Porque a gente nunca sabe como é que vai ser o dia, afinal de contas, né? Quando você tá sozinho, o que dá pra fazer? Tomar banho. Praticar um beijo no espelho. beijo praticar no um beijo no espelho. Quanto tempo tu fez isso? Há quanto tempo tu fez isso pela última vez, Pi? Todo dia. Tu tem cara de quem praticava beijo no espelho. Semana passada eu dei uma experimentada pra ver se tava em forma ainda. Tava em forma ainda. É, claro, com o Ruffles do lado. Tirar um autorretrato. Um tatu. Tá bom também, tirar tatu sozinho é melhor do que tirar tatu acompanhado. Caminhar na rua chutando pedra. Falar sozinho é muito saudável. Ou comer uma Ruffles pra mim, que é esta menorzinha. Ruffles pra mim. Boa. A original batata frita ondulada é demais, né? É demais. Olha a foto das batatas ali atrás. Demais, cara. Né? Ah, é mesmo. Ali atrás, verdade. E em dupla? E em dupla? Dá pra fazer o quê em dupla? Amor. Dupla sertaneja. Amor. Lugar, trocar de lugar os móveis da casa. Andar de cangorra. Fazer chifrinho em um amigo na foto. Andar de Ferrari. Andar de Ferrari, pedalinho, dois, né? Não cabe quatro, né? Não cabe. Jogar gol a gol. Gol a gol, fogueirão. Ou comer uma Ruffles pra nós. Ah, entendi. Né? Que é em duplas, pra boa nós. Sacada, que é essa, sacada, esse pacotinho médio aqui, ó. É, Ruffles pra nós, muito nós dois. Massa. No parabéns caso. Aí, esse é grande assim, né? Nós gordinhos, assim, né? É. E por último, o que dá pra fazer em três pessoas? Fogueirão. Vestir uma fantasia de Joaninha, por exemplo. Fogueirão. Boa. Fogueirão, um no gol, dois jogando. É, um no gol, três fora. Fora, fogueirão chamava. Segura a vela. Um triângulo amoroso. Demais. Demais. Três, triângulo amoroso. Jogar banco imobiliário. Triângulo amoroso é viver com emoção, né? Pô. Não sei como é que é. Quem é aqui, eu também amigo? Não, mas imagino que seja. Desempatar um 2-1. Ah, dá pra jogar discordar. Discordar, exatamente. Ou comer uma Ruffles pra gente, que é a conta certa. Pra galera. Aqui é a Ruffles pra galera. Quanto vai abrir? Muito bom, hein, cara? Abre aí. Abre pra galera, meu. Né? Nós estamos de galera. Vamos lá, tá. Não, abre no meio ali, no meio que tá liberado. Tá liberado? Aí, tá, então esse aí. Vamos ver o seguinte. No meio, esse aí. Qual é o que é? Esse do, pra galera. Não, olha só, não, pera aí um pouquinho, cara. É a Ruffles pra mim, que é a menorzinha, a Ruffles pra nós, a Ruffles pra gente pra mim, e a Ruffles pra galera, que é a maior de todas. Que aí dá pra seis pessoas, dá pra lotar um elevador, fazer nado sincronizado, um time de futebol de salão, jogar o jogo da verdade, o jogo do copo. E boa. Três Ruffles pra gente, dá pra 20 comer? Eu vou pra mim. O quê? Não entendi a pergunta. Uma Ruffles pra gente é seis, né? É. Três Ruffles pra gente dá pra muito 20 legal comer. Essa ideia, hein, cara? Boa. Parabéns. Pô, Ruffles de vários tamanhos, tá bem novinha, crocante. Eu acho legal ficar comendo Ruffles e caminhar em cima do fio da calçada. Ei, craque, craque, vai. Você nunca sabe pra que Ruffles a vida vai te levar. É demais. Pô, grande abraço pro Pedro Ernesto Denardin, que ontem foi convidado oficialmente a integrar esta mesa aqui do Pretinho Básico como estrela móvel deste programa. Olha! Então, Pedro Ernesto Denardin, o maior narrador esportivo do Rio Grande do Sul. O mais lembrado. Pelo menos, né? Quiçá do Brasil. Pelo menos, vou deixar pelo Rio Grande do Sul. Vou deixar aqui, quiçá do Brasil. É, porque um cara que é agredido pelo Robinho, foi o Robinho que agrediu? Foi, gratuitamente. Gratuitamente agrediu o Pedro Ernesto Denardin, o Robinho, dizendo, o locutor aquela Pedro história, Ernesto. Falou em locutor gaúcho, falou Pedro em Pedro Ernesto Denardin, que recebeu ontem, inclusive, o diploma Top of Mind por ser o narrador esportivo mais lembrado. Pedro Ernesto está intimado a ser aqui, estrela móvel do Pretinho Básico. É demais! Faz dá uma, quem é que tá aí, com a boca vazia aí, boca vazia? Só eu. Eu tô com a boca vazia, Fete. E aí, guri, beleza, mano? Eu vou estar tocando, e aí, no beatbox. Não, mais devagar, mano. É ele lá, né? Aí, eu vou tá lá no bailinho, na garagem do Zelig, vai bem direitinho. O Couto DJ vai estar nas picapes tocando seu vinil. Não tem nada que rima com picapes, pode crer. É ali na Sarmento Leite, vai ter muito leite. Em esquina com a José do Patrocínio. Cê sabe, eu sou MC Guri, você está no meu domínio. Eu comecei de baixo cantando no TB. Não era famoso, queria aparecer. Pra mostrar meu rap tinha que implorar. Foi aí que MV Bill me chamou para gravar. Meu disco explodiu, agora eu tô por cima. Mandando o meu rap, mandando a minha rima. Andava sem dinheiro, sem grana pro busão. Agora é de conversível, lá no Parcão. Sempre na seca, não tinha namorada. Agora eu tô famoso, pegando a mulherada. Tá ruim pra todo mundo, eu vou te falar. Não é fácil a vida de mega popstar. Hoje à noite tocando então no bailinho na garagem do Zelig. Muito bom, guri. O hip hop. Pô, tem um vinil novo pra te lançar o aí, guri. O DJ nas picapes. Beleza. Vinil, como é que é o vinil? Vinil é aquele troço grande preto com furo no meio. É o CDzão, né? O famoso CDzão. CDzão que toca na agulha, tá ligado? Na ponta da agulha. Legal, tá legal. Esse lance de droga eu não... Qual é que é, Potter? Ah, número um, vai. Número um. Piada do Potter! Apoio! Aveia Quaker, combina com qualquer coisa. Uma loira e uma morena andavam na praia quando viram um paraquedista descendo. A loira começa a acenar e gritar: "Ei, Araújo! Cuidado ao cair, Araújo!" E aí a morena pergunta: "Você conhece ele?" "Claro que não, mas no mar é Marujo, no ar é Araújo!" Ai, ai, ai. Meu Deus do céu, vamos fazer os classificados aqui. Pelo menos era gostosa, loira. É clá clá, é clá clá, é clá clá. Muito obrigado pela sua audiência, você que tá colado no Pretinho Básico nesse horário de almoço, nesse horário de descanso, circulando pelas ruas da sua cidade para levar seu filho para a escola, para voltar para casa, para ir pro trabalho, enfim, para fazer aí as coisas que você tem que fazer ouvindo o Pretinho, ouvindo Atlântida. Muito obrigado mesmo pela sua audiência. Olá, meninos do PB. Oi. Trabalho numa agência de empregos e tenho uma vaga de porteiro. Que massa. Para trabalhar no bairro Rio Branco, em Porto Alegre, horário das 8 às 18, de segunda a sexta, interessados em enviar currículo para o e-mail janine.avila@hotmail.com ou vir até a agência e pedir para falar com a Janine. A agência fica na rua Moura Azevedo 617, no bairro São Geraldo, em Porto Alegre. Grande beijo para vocês. A dica que a agência tá sem porteiro aí, né? Não é. É no bairro Rio Branco, né? É. Então no prédio certo que tem mulher bonita morando, certo? Tem. Certo. Porteiro de prédio com mulher bonita, que é bom, né? Ficar ali sentada, né? É verdade. Observando, né? É verdade. É verdade. É verdade. O bairro Rio Branco, que é um dos mais violentos de Porto Alegre. Pensa, né? Não por assalto, não por morte, não por nada, mas é por roubo e furto de carro, cara. Ah, pensei que era Clarinho Branco. Tem muito ladrão morando lá bem. Não é isso, não. Olá, PB, estou vendendo. Revista Manchete Histórica, de 1970, edição sonora. Acompanha um mini vinil, onde Valdir Amaral, legal, da Rádio Globo, e Jorge Cury, da Rádio Nacional, deixaram documentado a narrativa de todos os gols daquela Copa, da Copa de 70. Oh. Acompanha lindas e espetaculares fotos e pôsteres coloridos. Ótimo estado de conservação da revista e disco, como se fossem impressos até hoje, após 30 anos de existência. Legal, trata-se, hein, de uma obra rara. R$300. Contatos através do e-mail jonatas.joshua@gmail.com. Joshua@gmail.com. Abraço, valeu, caras. Sabe como é que faz o documentário, né? Não. Bota uma bala. Ô, show do intervalo, voltamos em seguida com o Pretinho Básico. Obrigado pela audiência, minha mãe. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o Brasil pela grande rede Atlântida, 20 minutos para as duas. Estamos com Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. A torcida da sorte traz celular LG GU 200, 230 na verdade, mais claro, chip por apenas R$ 32,90 mensais só na Colombo. E Coca-Cola, comemore do seu jeito. Doutor Alceu? É, exatamente, doutor Pepe. Tudo tranquilo? Mas credo. Como é que tava a festa do Top of Mind ontem? Tava muito boa, né, doutor? Vi lá numa Pepe elegância, hein, doutor Alceu? Tava bonito. Botei a patiota, doutor Pepe. Tem foto do quê, cara? No Twitter do Pretinho. O quê? Sobre o quê? Sobre tuitamos ontem? A noite de ontem. Ah, tuitamos a noite de ontem no Twitter do Pretinho. É legal que o Potter, em vez de falar, ele fica... É? Não, mas tem coisas que o chefe tem que falar. É, então, dá uma pomposidade. Eu falar que tuitamos, não. Agora o Peter passa uma coisa à empresa. Especialmente se ele tá com a boca cheia de Ruffles e Coca-Cola. Também. Aí é brabo o negócio, né? Dois, vamos lá, doutor Alceu, vamos trabalhar! Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. Manda aí, doutor Alceu. Doutor Pedro, o Figueirense perdeu ontem, doutor Pedro. É verdade, cara. Pro Náutico, cara, de 2-1. Esse o Campeonato Brasileiro terminasse hoje, seria muito baixo astral, porque uma rodada ficaria no meio. Os times não jogariam, entendeu? Não, foi a rodada não completa. Completou ontem. Ah, completou? Vai ser meio que obrigatório. Vai ser meio que obrigatório por causa da Copa. O Figueiredo tem que reagir, doutor. Tem que reagir, reage. Cara, tem essa campanha que a RBS, eu acho que criou Reage Figueirense desde 2001. É deprimente. Ah, o Curitiba fez 2-1 ontem aos 49. Nove. E pra variar, o Arião, né? Brasilense, né? Contra quem, doutor Pi? Brasilense. E hoje, tem Grêmio e Havaí, né, cara? É, exatamente, às 7:30 da noite. O Havaí tem um, ainda tem um ranço do Silas, né? isso de alguma forma é uma coisa pequena, né? Porque o Avaí é maior que o Silas, que né? O Silas, óbvio. Então o Avaí para de reclamar do Silas, cara. O Silas optou pra ir pra um clube grande, entendeu? O Avaí é um time que tá crescendo, não é um clube como o Grêmio. Então esquece o Silas e cresce, cara. E um dos cara. Goleadores do campeonato é do Avaí, né? Que tem 3 gols, o Roberto. Se eu não me engano, foi chamado pelo Grêmio. O Silas ligou pra ele ano passado, né? Vai ser a 7:30, evidentemente, quero dizer para o Potter que nós vamos estar tuitando, né? O que nós... Né? Nós já tuitamos ontem no blog do Pretinho. Blog do Pretinho, no Twitter do Pretinho, doutor Meira. Foi tuitado já ontem, hein? A gente pegou o meio da conversa do Duda Creff, que é o presidente do Grêmio, com o Meira. É evidente. Filmou, só filmamos. Jornalismo investigativo. É verdade. Câmera escondida. É verdade. Ninguém viu a câmera, né, Marcelo? Eu estou conseguindo, né, me adaptar ao andamento. Programa dinâmico. Muito bem. Estou procurando não me exceder. Você está ouvindo o Twitter, doutor Potter? Vamos ouvir. Essa premiação do Ele não vai falar? Não, ele vai falar agora, evidentemente, né? De como foi o planejamento que o trouxe, né? Até aqui. Ele que fala, então, agora, né? Para aqueles que são do Pretinho Básico. E aí, presidente? Eu queria agradecer ao Meira, muito ajudou que a gente ganhasse pela 15ª vez seguida o Top of Mind. Sem dúvida é fruto desse planejamento. Muito bom, doutor. O que mais, doutor Alceu aí? O Brasil tá indo, doutor Peter. Tá hoje? Indo? É hoje que vai pra África do Sul. É. Já saiu de Curitiba e vai de Brasília pra África. Começou sério o trabalho, viu? Sem galinhagem, sem muita torcida, A coluna do Davi Coimbra de hoje fala justamente sobre isso. Sobre essa dita farra de 2006. Que, segundo o Davi Coimbra, não aconteceu, cara. Como que não? Que tinha foto do Ronaldo com o Adriano na cabine de DJ Davi às Coimbra, 4 da manhã. O Davi Coimbra tava lá. Ele disse o seguinte, que não era acesso liberado para jornalistas. Jornalistas que queriam ver o treino do Brasil tinham que pagar ingresso, ou seja, a CBF tava lá. Enchendo os cofres, arrecadando. Era liberado só pras Maria Juteira, então. Pra quem pagasse, via o treino, entendeu? Não, essa foi a farra que se fala é essa. De ter feito tudo isso que se fez na preparação da Copa, treino com ingresso vendido. Mas o Davi Coimbra, genialmente, como sempre, na sua coluna, relata como foi em 2002. Também era liberado. Técnico, não, e aí liberado total. Todo jornalista poderia, jornalistas e gente que estava na cobertura, podia ficar ali na frente do hotel, podia conversar com os jogadores. E segundo o Filipão, era importante que os jogadores sentissem a pressão do que se esperava deles no Brasil. Mas eu não li a coluna do Davi, eu não sei, mas é nítida a diferença de 2002, a preparação da seleção, e 2006, que foi ridículo. Cara, foi um oba-oba em todos os sentidos. Assim, em 2002, eu concordo com vocês. Não iam na festa. Concordo com você, mas o texto do Davi Coimbra, assim, ele pontua algumas questões que pra gente parece muito. O que o Davi tá criticando é que tem uma proteção excessiva na seleção. É difícil falar com os jogadores, sabe? O que antes era de alguma forma liberado. Isso não quer dizer que é festa. O clima de 2006 era ruim porque os caras não dormiam. Lembra que umas gurias invadiam o campo, cara, em Vegas, na Suíça? Os caras estavam fazendo alongamento, daqui a pouco invadiu umas mulheres o campo, mas convenhamos, hoje pela manhã, pô, é tão bacana a gente viver essa sensação de bandeira do Brasil, as cores espalhadas por aí, verde e amarelo, tudo com motivo Brasil, é bacana isso, né? A expectativa da Copa, ao mesmo tempo quando tu liga a TV e vê aquela mobilização e boletins e o ônibus focado e as pessoas meio que começam a te dar um troço, não, meio para, vazio, né? Não precisa fanatismo. Mas acho que isso aí só na TV fechada. Mas eu sei, Everton. Mas o que eu tô dizendo é que a gente acaba se contradizendo diante da nossa própria paixão, entendeu? É verdade. E fica meio que, mas tá exagerado, não tá. Mas é demais, né? Que a Copa do Mundo é demais. É muito. É demais. E é demais porque é em 4 anos. É demais. Esse é o segredo de uma Copa do Mundo. Aliás, deixa eu passar aqui a reclamação da nossa ouvinte Marilene Natal. De Joinville, que ela diz o seguinte pro Bola nas Costas: aí, pessoal do PB, estamos indignados com a determinação da Secretaria de Educação de Joinville, que nos dias que o Brasil jogará tarde, nós professores teremos que ficar na escola com os alunos no pátio para assistir ao jogo. Agora vocês imaginem, você querendo assistir o jogo, ou melhor, esperamos 4 anos para ver a seleção levantar mais uma taça e vamos ter que ficar com os alunos, pois não serão dispensados. Sendo que o pessoal que trabalha na SEC, na Secretaria da Educação e Cultura, É isso, né? Vai sair mais cedo quando o jogo for de manhã. E o pior, eles são tão lesados da massa encefálica que eles pensam que a gurizada vai ficar 90 minutos sentadinha no chão vendo o jogo num aparelho de 14 polegadas. O que são mais ou menos uns 600 alunos por turno. Legal, nós abraçamos essa carreira tão honrada antigamente que hoje só passamos de simples babás. Ah, peraí, meu. E mais, peraí, eu tava entendendo os pais, tá os pais estarão em casa vendo o jogo, sentados no sofá, tomando a cervejinha e nós levando. E nós levando. Quem garante que os pais vão estar sentados? Tem muito cara que vai trabalhar durante a Copa. É, eu tô tentando. A gente vai estar trabalhando, meu. Verdade. Ela tem que trabalhar também, não, meu. Irmão, mas deixa eu tentar entender o que, que é que ela tá reclamando. As crianças da turma da tarde, quando vai ter jogo da seleção, elas são vai ter aula e elas vão ter aula na hora do jogo. Meu, vão ter que ver o jogo do TV. Colégio. Espetacular. Claro, espetacular. Ficar no colégio. Não, mas na minha época a gente ia pra casa ver o jogo. Não. Era liberado. Era liberado também. Era liberado no colégio. Tá, mas com que idade? Na tua época era muito menos a creche, por exemplo. Eu quero saber que idade. Porque se ela diz que as crianças não vão aguentar ficar sentadas, ela tá se referindo a crianças de 3, 4, 5, 6 anos no máximo. Mas não é creche, é colégio mesmo. Pois é, se for 8, 9 anos, vão ficar sentado olhando o jogo conforme a mobilização que a escola provocar pra eles. Fica nada, cara. Criança de 8, 9 anos não fica sentada na frente da TV vendo o jogo. Mas depende da provocação, isso é um desafio. Isso é uma mobilização interessante pra escola, de inclusive motivar os professores a criar esse sentimento de patriotismo. Porque o pai que tá trabalhando, como é que ele vai fazer aí? Ele tá programado pro filho ficar no colégio. Perfeito. Aí o filho tá liberado. Chama o quê? Babá? Cara, sentimento de patriotismo é uma coisa que particularmente já não tem mais. Eu acho uma babaquice. Acha babaquice? Eu acho importante. Tem que precisar do futebol pra ter esse sentimento que é brabo. Sim, porque o país mesmo não faz nada por ti, né? Pra tu aquecer esse sentimento. Eu acho fantástico o cara ter uma admiração e um cultivo das coisas tipicamente brasileiras. Entendeu? Que seja a natureza, música, a cultura tipicamente brasileira, esse cultivo, essa curiosidade, essa aproximação disso, eu acho incrível, cara. Mas esse o nome patriótico, né, cara? É do tipo assim, esse pedaço de terra, essa fronteira, esse povo é melhor que esse outro, esse hino, essa bandeira, essa seleção, eu acho uma babaca. Não, mas é só questão de nome, é nomenclatura. Porque o que tu acabou de dizer da cultura, da música, etc., é uma forma de amar a tua nação, o teu povo. Mas o brasileiro, padrão, não cultiva esse carinho pelo Brasil, nesse sentido. Por isso que eu tô dizendo. Cultiva que o carinho pela seleção. Não, pela seleção brasileira. Mas pode mudar o nome, não precisa dizer patriotismo, mas esse amor, essa paixão, esse culto, essa história toda é importante. Assim como a gente reconhece que na Inglaterra, por exemplo, o rock é o que faz a maior parte da história. E a gente percebe isso. O americano no esporte, o outro, o chinês na tecnologia, entende? Isso faz parte de uma nação. Não precisa ser o nome de patriotismo, de repente, que já tá meio... É que às vezes tem um exagero, né? Por exemplo, o Rio Grande do Sul é exagerado, né? O Rio Grande do Sul é tipo os Estados Unidos, né? Adora a bandeira, adora o seu hino. O que o planeta faz. E o pior de tudo... É um patriotismo, né? Sim, verdade. Sim, a gente costuma brincar aqui que o Rio Grande do Sul é o nosso país, né? Que o sul do Brasil é o nosso país, né? O problema é achar que isso te engrandece perante outros estados, outras pessoas. Perante os outros, mas que isso te engrandece, ponto. Claro, o próprio grito de, eu sou gaúcho, eu já tô achando assim, descabido, sabe? Tipo, porra, tá, e aí, cara? Eu sou gaúcho, e aí? Não tem conteúdo nenhum nisso. Qual é o problema? Qual é? Mas isso aí é o futebol, eu tô maluco, tá grisadinho, né? Eu tô maluco do Maracanã e a mesma rima, eu tô gaúcho. Mas vamos pensar que no basquete é um orgulho pros americanos saberem que eles dominam o mundo dessa modalidade esportiva. E tem que ser motivo de orgulho nós termos no Brasil 5 Copas do Mundo em relação ao futebol. Que muda na minha vida isso, brother? Não muda nada na minha vida, cara. É que nessa prática esportiva, o teu povo é melhor que os outros. Tem lá 22 maloqueiros escalados por um técnico. Maloqueiro sou eu. Ex-maloqueiros que ganham milhões de dólares por ano não estão nem aí pro seu país, aliás, optaram por jogar, morar longe do país para ter uma qualidade mais uma condição melhor de vida. Disputa. Não tô gostando do que você tá falando, você é jornalista? Não tô gostando do que você tá falando. Mas a vida é disputa, né? É competição, não de uma forma maldosa, mas nós procuramos ser os melhores naquilo que a gente faz justamente para poder ter o maior número de pessoas que nos acompanham. Mas sabe como é que tem que encarar? Tem cara como esporte, cara. Futebol é um esporte, é legal de ver. Futebol é um negócio, cara. Ah, óbvio. Futebol é um negócio, não é esporte. Como todo esporte em grande massa é negócio. Tu vai querer me dizer que escalar Edu pra jogar no Internacional é esporte, não, cara. Mas aí que tá, cara. Querer me dizer que comprar Kleber Pereira no Internacional por 250 mil por mês é esporte. Isso é negócio, velho. Isso é negócio. Tem alguém ganhando dinheiro com isso, entendeu? Sim, mas na hora que o Juliano faz aquele gol lá, aí vira esporte, entendeu? Aí vira esporte. Aí o teu coração balança. É a burrice do ser humano, né? Ou não, é uma... Cara, é tipo religião, não é tipo religião? É tipo religião. Nossa, a minha relação com o Inter é tipo religião. É isso eu dou aí. O dízimo de mês. Isso aí. Que eu sou sócio. Isso aí. Né? Eu vou no templo, né? Em algumas datas, assim, tipo as missas, certo, vou lá. Certo. Eu compro as coisinhas da igreja, né? Pra ajudar, certo, a igreja, camiseta, certo, calção. Certo. Né? Que mais tem? Eu tenho Santos, né? Certo. O Santo. Tá ruim de Santo agora. Não, tá não, mas tem o Santo lá, o canonizado, né? O Fernandão. Sabe, o Gabiru. É, exatamente. O Yarley que vai jogar no Grêmio. O Yarley que vai jogar no Grêmio. Aí nós vamos quebrar o Santos, vamos bater no Santos igual. Cara, o Yarley vai vir pro Grêmio, cara. Da onde? Acredita nisso? Da onde a notícia? Notícia, tá na zero hora de ontem. O Yarley tá acertando com o Grêmio, cara. Acertando pro Grêmio, sim. Yarley com 36 anos, mais um que o Internacional cagou pra ele. O Fernandão Internacional cagou, cara, mas pra aí ele. Não tem explicação. Não tem explicação. Não tem explicação. Cara, por falar em esporte, o cabelo no espaguete de hoje, Dudu da Garbi, este quadro maravilhoso aqui do Pretinho, é com o juiz Leandro Voaden. Ó. O juiz mais legal do Brasil, né? Porque ele não tem falta, né? É, ele apita um esporte pra homem, né? Pra homem. Vamos dar uma rodada aí, vai daí, Pianja. Um índio entra com toda a calma num bar com uma escopeta numa mão e um balde de bosta. Toda calma. Na outra mão. Che! Cavalo galopante quer café. Garçom lhe serve uma xícara de café que ele esvazia num gole só. A seguir joga o balde de bosta pra cima, dá um tiro certeiro no balde de bosta, espalha a merda por todo o bar e vai embora. Que isso, cara? Na manhã seguinte ele retorna ao bar, pede outro café e pergunta por que ainda não limparam tudo. O dono do bar corre imediatamente pro balcão e diz: como é que é? De jeito nenhum! A gente ainda nem conseguiu terminar de limpar a tua estripulinha de ontem e tu já tá aqui, de novo, pedindo cafezinho. Sem nem dar explicação pra gente. E o índio: nem fazer curso de management. Nem querer virar executivo. E ontem fiz trabalho prático. Nem chegar de manhã, tomar café, espalhar a merda e desaparecer o resto do dia. Hoje, cobrar resultado. É o índio executivo. Muito bom, do Guilherme. Muito bom. Um abraço aos nossos queridos executivos que estão nos ouvindo nesse momento. Isso aí não é absolutamente... Né? Muitos ganharam prêmios ontem, mas isso aí não é absolutamente uma forma de reclamação do Marcos Pianches. Não é mesmo. Não, é contra os índios. Matá-los. Então, aliás, você que está correndo neste momento e ouvindo o Pretinho Básico, muito obrigado pela sua audiência também. Vai daí, Potter. Por que que Eva comeu a maçã? Opa. Por que, Potter? Parece ser uma piada. Piada do Potter! Apoio! Copos descartáveis Curu! Pra quem gosta de tomar no copo plástico. Liz e Silva manda pra gente: por que Eva comeu a maçã? Não foi assim tão facinho, não. No início, Eva não queria comer a maçã. Come, disse a serpente astuta, e serás como os anjos. Come o quê? Come, ponto de exclamação, espaço, travessão, espaço. Come a maçã. Disse a serpente astuta. Ah, entendi. E serás como os anjos. Não, não, respondeu Eva, virando a cara para o outro lado. E aí a serpente falou novamente: terás o conhecimento do bem e do mal. Cruzou os braços, olhou bem na cara da serpente e respondeu firme a Eva: não. E aí a serpente: serás imortal. Não, já disse. Serás então como Deus. Não e não, já disse não. Irritadíssima, quase enfiando a maçã goela abaixo, a serpente já estava desesperada e não sabia mais o que fazer para que aquela mulher de princípios tão rígidos e de uma personalidade tão forte comesse a maçã. Até que teve uma ideia, já que nenhum dos argumentos havia funcionado. Ofereceu novamente a fruta e disse com um sorriso maroto: come, bobinha, emagrece. Ah! Ai,

uma pegadinha, mas tudo bem, tranquilo. Quem não deve não teme, não tem esse problema. Não. Meus parabéns pela tua idoneidade, viu? A gente gosta muito das tuas arbitragens. Obrigadão, Wader, pela tua paciência e pela tua educação, viu? É isso. Grande abraço. Um grande abraço, até mais. Demais. Parabéns, Leandro Wader, e muito obrigado pela participação e por ceder aqui este áudio pra gente usar no Pretinho. O cabelo no espaguete tá se tornando quase um teste de caráter. Caráter e personalidade. E todos estão passando no teste até agora, né, meu? Coisa... Menos o Porã. Vamos ligar pro mau caráter aí, mano. Sabe por quê, cara? Porque a gente falou ontem nisso ainda, né? Quando o cara atende o telefone lá na intimidade do seu momento lá, o cara é ele. Vamos começar a ligar pra político, mano. Boa, maluco. Hein, meu? Vamos ver se os políticos têm idoneidade, essa mesma idoneidade que esse monte de gente... Não, espalha no ar, meu. Não entrega. É, não vamos nem ligar. Ah, desculpa, mano. Tá bem, era isso. Encerramos assim o Pretinho Básico. Voltaremos logo mais às 18 horas. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência pelo Pretinho. Valeu, vem aí o Barracão.